Oi, Vendegá. Olha a pana favorita, que bom, vira casa da Itália, quintal. Pra cantar no Vila Velha tem mais que passar pelo passeio já. Tô, tô, tô, tô, tô, desce na Gamboa, amor. Tô, tô, tô, tô, que vista boa. Tô, tô, tô, tô, desce na Gamboa, amor. Tô, tô, tô, tô, que balinha gorda. Chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, pra te paparicar. Nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega pra cá, pô, te cheirar. Chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, pra te paparicar. Yeah. Nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega pra cá, pô, te cheirar. E quem te espreita, se chove a rua, nego, o sol enxuga. E vem depressa, que eu tô de boa e você de boré. Olha o pana favorita, que bom, vira casa da Itália, quintal. Pra cantar no Vila Velha tem mais que passar pelo passeio já. Tô, tô, tô, tô, tô, desce na Gamboa, amor. Tô, tô, tô, tô, que vista boa. Tô, tô, tô, tô, desce na Gamboa, amor. Tô, tô, tô, tô, que balinha gorda. Chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, pra te paparicar. Nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega pra cá, pô, te cheirar. Chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, chega, chega, chega, nega, pra te paparicar. Yeah. Nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega, nega, nega, nega, chega pra cá, pô, te cheirar. E quem te espreita, se chove a rua, nego, só me enxuga. E vem depressa, que eu tô de boa e você de bora. Olha o pano favorita.